Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Pega esse viado, vai! Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Pega esse viado, vai! Eu disse samba, na cara da inimiga vai samba. Esse na casa minha, eu disse samba, na cara da inimiga vai samba. Esse na casa minha, quer causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bom de pira, quer causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, vai! Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Essa viado vão acrar, hein? Ai! Pega esse viado! Abraço pro meu parceiro Juninho Espolian. Beijo na asa que galinha não tem homem. Sucesso! Na Paris, que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Ô samba, na cara da inimiga vai samba. Eu te dá com as amigas, eu disse samba. Na cara da inimiga vai samba. Eu te dá com as amigas, causa a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causa, a gente causa. Quem olha o nosso bonde, quer causa, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causa, a gente causa. Quem olha o nosso bonde, pira. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro